Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo neste programa de 60 minutos que volta a fazer-lhe companhia às quartas-feiras à noite entre as 23 e as 0 horas. Seja então bem-vindo a este espaço musical que lhe traz os melhores compositores e autores de sempre. A música clássica e a música erudita é o que vai poder ouvir aqui na sua rádio Antena Web todas as quartas-feiras entre as 23 e as 0 horas. Hoje temos na nossa emissão Johann Brahms com concerto para violino. É a obra que vai passar a estar consigo nos próximos minutos até o fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo por hoje, mas garantidamente que na próxima quarta-feira estou consigo para lhe trazer mais obras, compositores e autores da música clássica, música erudita, a música de todos nós. Fique bem, tenha uma boa noite e fique então com James Brands e Concerto para Violino, que se segue aqui no programa Quarto Andamento. Boa noite e até para a semana. Thank you. Quarto andamento com Joana Santos.